Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção, pra eu te falar, louco de faixa. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Olha o que eu faço com você aqui, ó. Eu vou jogar você na minha cama, deixar teu cabelo, tirar sua roupa, chupar de meu vizinho, te deixar louca, pra te enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu vizinho, te deixar louco, puxar o teu cabelo, pra te enlouquecer. Deixa eu falar pra você, o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Deixa eu falar pra você, o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Sorocaba, da Cis do Acordeão. Aí. Tá me fazendo bem lascado, tá pisando com classe no meu passado. Se me perguntarem quem pisava em mim, não sei, nunca vi. Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem, que já esqueceu tudo. Mas eu vou segurar as emoções, deixa um pouco chovendo, interrogações. Só não divulga, deixa os nossos bem off. Deixa ela achar que pode ir, que o ex dela ainda sofre. Salvador Produções. Alô Marcelo Brito. Alô Wilson Brachete. Amo vocês. Aí. Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem, que já esqueceu tudo. Eu vou segurar as emoções, deixa o bobo chovendo, interrogações. Só não divulga, deixa os nossos pés em off. Dela ainda sofre. Só não divulga. Não. Deixa o nosso spag em off. Que o ex dela ainda sofre. Só não divulga. Deixa o nosso spag em off. Deixa ela mostrar que pode. Que o ex dela ainda sofre. Só não divulga, deixa os nossos back in off. Deixa ela mostrar que pode, que o ex dela ainda sofre. Alô, Tutu CDs, é Tênis Gravações. Júnior CDs, Zé Edson CDs. Explode esse CD que é o CD das suas resenhas. Só não divulga. Let's go. Os parceiros que estão gravando, que melhor dizendo, que vão divulgar esse CD, estão nos assistindo, cara. Deixa ali os nomes dele, deixa os nomes ali, por favor, Silvio. Que eu vou... Vambora? Let's go. Venha! Léo Santana. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, porta retratos de quatro super quebrado. É o que tá tendo, pedaço de desamor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo, e ela não tá me atendendo. Oh, oh. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. E é só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos e cabos dando quebrado. É o que tá tendo, pedaço de desamor pra todo lado. Matheus Fernandes e do Ciro. Explodiu! André CDs, o Morel.